Glória a Deus. Meus queridos, nesse momento eu queria convidar o pastor Venâncio para vir dar uma palavra concernente à separação de obreiros. Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos em um trabalho lindo, maravilhoso, onde já alimentamos as nossas almas com a porção que o Senhor nos oferece, tanto no louvor como na palavra. E agora chegou uma hora muito importante, que é a hora aonde vem esclarecendo aos futuros obreiros, chamando-lhes a responsabilidade para este grande trabalho que certamente virá aos seus ombros e terá que fazer com amor e carinho, mesmo chorando ou, irmãos, sofrendo os mais problemas da vida. Não pode desistir, porque este chamamento é do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Bíblia disse aqui, queridos, os deveres dos bispos que estão prontos para servir na casa do Senhor. Certamente estes já são provados. Os que vão ser apresentados aqui são provados pelo Senhor. E a Bíblia disse: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. A palavra chama fortemente a responsabilidade, porque hoje estamos vivendo uma época difícil, que muito sanguinho doce existe por aí querendo mais de uma, mas Paulo recomenda uma. Se conforme com ela, viva com ela, até que Jesus o chame para si. Não queira mais de uma, porque senão o pescoço vai voar mesmo. Então é sério o negócio. Queridos, é bom, né, irmã? Glória a Deus. Vigilante, sábio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. É uma responsabilidade grande, muito grande. Eu sei, estou certo que muitos desejam. Hoje, irmãos, está fácil, porque quando isso vai acontecer, a pessoa já fica até sabendo. O meu primeiro chamamento foi para cooperador. O pastor da minha igreja, quando cheguei lá para ser separado para cooperar na obra do Senhor, ele me mandou partir aqueles nó de peroba com o machado cego e o cabinho todo torto, ao sol de meio-dia. Fiz tudo aquilo, terminei suado. Tome um banho, troque a roupa e você vai matar todas essas galinhas aí. Tá bom, pastor, fui e fiz. Quando terminou, na hora da janta, ele me colocou à porta do refeitório e disse: aqui tem 18 cadeiras e 18 pratos, 18 par de talheres. Só entra 18 pessoas, não pode entrar mais nenhuma. Tá bom, pastor? Queridos, quando chegou aquela hora, foi a hora mais difícil que eu achei na minha vida. Cortar aquela lenha foi fácil. Tinha muita força. Fácil, fácil. Mas esta hora foi amargosa. Porque quando chegou o 18, chegou um e disse: eu quero entrar. Eu olhei para ele assim: não, mas eu vou entrar. Mas, companheiro, olha ali, só tem e tal. Não, mas eu vou entrar. E veio me empurrando. E eu chuco, irmãos, igual argola de laço. Quem trabalha no campo sabe disto. Mas eu remanguei a camisa assim, dei uma olhada assim, vai ser no queixo, vai ser um tombo. Mas aí eu disse: Senhor, eu não fui colocado aqui para isto. Tem misericórdia de mim. Deus me fez entender que não era isto. Isto foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez e depois não vem mais. Falei, mas peraí, o rapaz não entrou para comer nenhuma vez. Esse caba estava querendo me tirar fora do sério. Mas quando foi à noite, o pastor me chamou e disse: é porque nós precisamos deste homem para cooperar na obra do Senhor lá na terceira linha, lá no campo. Teste de fogo. Hoje ninguém passa mais por isso. Passa um paninho na cabeça, dá uma ajeitadinha. Ele tem teologia, o anelzão tá no dedo. Tá beleza, vamos separar. É esse aqui mesmo, ele tem um carro bonito, tem uma casa bonita, tem muito dinheiro no banco, tem gado lá na Invernada, 4, 5 fazendas. Não sou contra nada disto, irmão. É preciso que se tenha, se tiver, glória a Deus. Mas nós temos que escolher homens capazes para a obra do Senhor Jesus Cristo, porque ele vai cuidar da noiva do Senhor. É sério o negócio. É a menina dos olhos de Deus que ele vai cuidar. É sério o negócio. Então, queridos, marido de uma só mulher. Sério. Mas eu disse assim, aquele sanguinho doce, né? Vai alisando devagarinho, um sorrisinho daqui a pouco. Para por aí, companheiro. Se você tem esse desejo, esse trabalho não é para você. Não aceite hoje. Você vai sofrer menos. Você vai sofrer bem menos. Porque se entrar neste caminho e enveredar por este outro caminho, a tua sentença é grande. O Senhor que está te chamando pode te cobrar muito caro. É muito certo. Eu aprendi com os pastores lá atrás. Não sei passar pano morno na cabeça de ninguém. Se for para dar uma machadada, segure que lá vai. É a palavra. Alisar de forma nenhuma. Vai a palavra. Se você quer, tem a chamada, querido. Deus te abençoe. Nós estamos aqui para te abraçar, te ajudar, mas não estamos aqui para cobertar nada. É marido de uma só mulher. Não queira mais de uma. Vai dar problema. Primeiro, você não vai ter paz para fazer a obra de Deus, que vai ter uma encrenca, porque uma briga com a outra. O problema está aí. Se tem filho, o filho vai ficar revoltado contra você. A situação começa por aí. Então, cuidado neste chamamento do Senhor Jesus Cristo. Convém que o bispo seja casado, marido de uma só mulher. É uma. Não enverede por outro caminho. Você vai pagar um preço caro por isto, tá? E que seja, convém que este bispo, este homem, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante. Você pode orar 24 horas por dia, mas se não vigiar, problema vem, você vai cair. E nós provamos a luz da Bíblia. Jesus, quando venceu os 40 dias de oração, quem se apresentou para Jesus? Que ele disse? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se Jesus tivesse atendido esta voz, nós não estaríamos aqui. Mas Jesus disse: não só de pão vive o homem, Mateus 4, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele formou uma cidade linda e colocou no pináculo do templo e disse: olha, a situação é séria. Mas eu paro mais no versículo 8. Observe ali. Eu te dou todo este reino, a glória do mundo eu te dou, se prostrando me adorares. Vai-te, Satanás. Adorarás só o Senhor Deus e só a Ele servirás. Você está sendo separado para fazer a obra de Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, servir a Deus, andar na presença do Senhor até que Ele venha. É para esse trabalho que você está sendo convidado, não é para outro. Então, queridos, eu sei que a hora já se avança, E eu me preocupo muito com a hora. Como disse o pastor Samuel, tem caboclo que vai até meia-noite, não está nem aí. Mas eu me preocupo com o tempo. Para isso trabalho olhando para o relógio. Quero somente ler para já encerrar estas palavras. A Bíblia continua falando que governe bem a sua própria casa e tenha os seus filhos em sujeição com toda modéstia. Tem que ter governo sobre a sua própria casa. Ter os seus filhos com toda modéstia. Tem pessoas que acham que esta palavra é castigar os filhos, bater a ponto de ir até para a delegacia. Não é isto. Não é isto. Eu conheci um, irmãos, que ele fazia isto. Ele batia tanto nos filhos, chegou a quebrar a costela, braço. Era nessa, meu irmão, não faça isso, é teu filho. Mas ele tem que me respeitar. Eu sou homem de Deus. Homem de Deus para matar? Homem de Deus é para dar vida àqueles que estão morrendo, meu querido. Para um pouquinho aí. Tá entendendo? Eu já vi coisas, irmãos, que hoje eu conto, eu tenho remorso. Que foi coisa tremenda. É ignorantes, não conhece a Bíblia, tendo a sua casa ornada, ordeiro, fiel, tendo. Isso a Bíblia diz que é com modéstia, não é com pancada. A Bíblia é muito clara. Eu vou encerrar, queridos, porque eu sei que o pastor ainda tem muita coisa para que seja feita hoje. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se não governa bem a casa, vai ter cuidado da igreja de Deus? De forma nenhuma. A aplicação da palavra de Deus aqui é correta, séria. Séria, nós abraçamos esta causa e estamos aí fazendo a obra do Senhor também. E tudo que pudermos ajudar estes novos soldados que estão ingressando nesta fileira, nesta batalha, estamos aí para somar juntos. Que forem para lá, nós sem dúvida não estaremos ajudando se precisarem. Porém, queridos, Deus abençoe a todos e que este seja sucedido, tenha um ministério profícuo e que continue crescendo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São essas as minhas palavras. Deus o abençoe.